Na areia e as ânsias de quem só quer se zafar. Quando o mar bate nas vaias, ondas no calçamento, se a rede perde as amarras, lá se vai nosso sustento. Quando o mar bate na vaia, as ondas no calçamento, se a rede perde as amarras, lá se vai nosso sustento. Quem é marinheiro, quem é pescador, tem dentro de si uma sonhador. Nos mares da vida se vive as marés, vazante, enchente, vitória e revés. Navegar em calmaria, verê, quem não quer. Visão clara sem maresia, verê, se puder. O varal cheio de peixe, verê, oh mulher. Marinheiro, quem é pescador, tem dentro de si um mar sonhador. Nos mares da vida se vive as marés, vazante, enchente, vitória e revés. Navegar em calmaria, verê, quem não quer. Visão clara sem maresia, verê, se puder. O varal cheio de peixe, verê, oh mulher. Navegar em calmaria, olerê, quem não quer. Visão clara sem maresia, olerê, se puder. O varal cheio de peixe, olerê, oh mulher. Ver os filhos desse mar, olerê, a navegar. Navegar em calmaria, olerê, quem não quer. Visão clara sem maresia, olerê, se puder. O varal cheio de peixe, cheio de peixe, olerê, oh.